curiosidade de saber o que me prende, o que me paralisa. Serão dois olhos negros como os teus que me farão cruzar a divisa. É como se eu fosse pro Vietnã lutar por algo que não será meu. A curiosidade de saber. Seria o idioma congelado em meu próprio frio, um pobre coração em chamas. É como se eu fosse um colegial diante da equação, o 4x. A curiosidade do aprendiz diante de você. Dois olhos negros. Será mesmo?